você dançar. Quero ver você dançar. Quero ver você dançar. Quero ver você dançar. Quero ver você dançar. Quero ver você dançar. Quero ver você dançar. Quero ver você dançar. Quero ver você dançar. Se você parasse um dia simplesmente pra pensar, logo iria perceber como é bom dançar. Dance sim no sapatinho, dance sim com consciência, faça como o patrão. Dance, dance, sem violência.